gente, meu nome é Laís, estou aqui na Vale Verde. FM Vale Verde. Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros.